Minha queridíssima irmã Marluz Ferreira, presidente da Federação Espírita do nosso estado. Muito queridos irmãos que compõem a mesa de trabalhos. Muito queridas irmãs e muito queridos irmãos que se encontram no auditório. Nós vamos, na noite de hoje, tecer alguns comentários em torno do tema bem e paz. Nós sabemos que a palavra astro significa pessoa que se destaca em qualquer atividade. Com isto, nós contamos com uma jogadora de futebol, com um jogador de futebol, uma jogadora de basquete, um jogador de basquete, uma escritora, um escritor, entre outros exemplos. Acontece que não existe palavra com um único significado. Em virtude disto, a palavra astro também pode referir-se a um corpo celeste qualquer. Como exemplos, podemos trazer uma estrela, um planeta, um satélite, uma nebulosa, entre outros exemplos. Há uma diferença, e nós vamos nos voltar para estrela e para planeta. Há uma diferença entre estrela e planeta. Quando falamos em estrela, estamos querendo dizer que se trata de um astro que possui luz própria. Quando nos voltamos para planeta, nós queremos significar que planeta é um astro que não possui luz própria. Um exemplo de estrela, o nosso Sol. Um exemplo de planeta, o que nos serve de moradia. Como é o nome dele? A Terra. Muito bem. E nós, com isto, contamos também com um grupo de estrelas. Nós vemos no espaço infinito determinadas figuras que são componentes de estrelas, são compostas de estrelas. E em virtude daquelas figuras que para nós elas representam, recebem nomes variados. Poderíamos trazer dois exemplos: a constelação do navio, a constelação do leão, são exemplos de grupos de estrelas formando uma figura. Acontece que nós contamos também com sistemas planetários. Quando falamos de sistemas planetários, lembrando o nosso, o sistema solar é composto do próprio Sol, que é uma estrela, composto de planetas, de satélites, entre outros corpos celestes. Tudo isto reunido harmonicamente, como acontece, recebe o nome científico de sistema, sistema planetário. A doutrina espírita se junta a determinados filósofos e a muitos religiosos e afirma a habitabilidade de muitos desses outros planetas. Nós, em virtude disto, com base, portanto, na habitabilidade defendida pela doutrina espírita, nós dizemos que um astro, um planeta pertencente a outro sistema, e aí nós damos o nome de sistema da capela. Neste caso, capela é um planeta ou é uma estrela? É valendo nota. Capela é um planeta ou é uma estrela? Deixem que eu respondo. Capela é uma estrela. Ela, a exemplo do nosso Sol, irradia com a sua luz própria todo o sistema que comanda. Há um planeta pertencente ao sistema da capela, que até agora nós não temos o nome dele. Esse planeta, de início, ele era um planeta primitivo. Mas lá na frente, como tudo evolui, ele passou de primitivo a planeta de expiações e de provas. Mas não parou aí. Ele, que era de expiações e de provas, continuou subindo nessa gradação e de expiações e de provas que era, ele ingressou no nível de, a primeira letra é R, segunda letra é regeneração. Muito bem. Todo mundo, Marluz, está por dentro, viu? Hein? Fez o ESD, muito bem, fez o ESD. Aquele planeta era de expiações e de provas e ingressou no nível de regeneração. No momento em que praticamente, em definitivo, ele estava já pertencendo ao nível de regeneração, alguns milhões de espíritos estavam perturbando aquele plano, aquele arco. O que foi que ocorreu? Aqueles alguns milhões de espíritos foram afastados daquele ambiente. Eram espíritos que já haviam alcançado um nível de inteligência, muitas vezes invejável, porém perturbavam o ambiente. O que foi que aconteceu com aquele número de espíritos? O que foi que aconteceu? Eles foram afastados, eles foram expulsos daquele astro e foram designados a pertencer a um outro planeta. Como é o nome do planeta? Primeira letra é T, a Terra. Vieram para a Terra. Vieram para a Terra. Ao chegarem aqui, quantas lembranças, doutor Ferreira? Internet, água encanada, televisão, tudo aquilo que os beneficiava e fazia muito bem lá naquele plano. E vieram para aqui. O nosso planeta era, até então, planeta primitivo, porque foram eles que deram início ao nível de expiações e de provas ao nosso planeta. E aqui chegaram. E pelas afinidades entre si, dividiram-se. E ao se dividirem, formaram quatro principais grandes grupos. E nós temos lá, temos os hindus, temos os arianos, temos os egípcios e contamos também com os judeus. Os hindus eram aqueles espíritos que se voltavam, que utilizavam a organização social. A prática deles, por excelência, em virtude do conhecimento que haviam adquirido, era a organização social. Os arianos, ao serem expulsos daquele planeta, demonstravam ser os mais revoltados. Mas havia uma característica que chamava muito a atenção. Revoltados porque foram afastados de lá, no entanto, eles se afinavam com os primatas. Nós contamos com os egípcios, aquele grupo de espíritos, os egípcios, eram os mais voltados para o bem e para a verdade. E, por fim, o grupo dos judeus. Nós, quando falamos em hindus, arianos e egípcios, nós estamos querendo dizer que eles eram politeístas. E quando falamos em politeísmo, nós estamos explicando que eles defendiam a existência de vários deuses. Os judeus eram monoteístas, politeístas, poli, vários, monoteístas, mono, um. Os judeus defendiam a existência de um único Deus. Quando Moisés veio à terra, o monoteísmo já era vivenciado pelos judeus. Ele confirmou o que vocês estão defendendo. Eu estou aqui para dizer, é verdade, monoteísmo, um só Deus. O que é que acontece com o nosso planeta presentemente? Se eu lhes pergunto, qual é o nível atual ao qual pertence o planeta Terra? Ainda é um plano, ele está navegando para um outro plano, porém, ainda é de expiações e de provas. Basta a gente citar uma monstruosidade. Há bem poucos meses, uma senhora ia num ônibus e foi estuprada por 6 indivíduos. É o chamado estupro coletivo. Assombrou o mundo esse tipo de crime. Ontem, a televisão estava anunciando, se não me falha a memória, repetindo na Austrália. Se for diferente, o país, vocês têm, na Índia. Na Índia. Repetiram aquele fato. E agora, ao invés de 6, 7 monstros. Eles sabem que estão sujeitos à pena de morte, porém, praticam. Só para a gente citar um caso, que foi exatamente o que nós acabamos de mencionar. Eu venho observando, neste início de ano, que o número de crimes aumentou. Não sei se tenho razão em dizer isto, mas é tanto acontecimento desagradável que me parece que houve um aumento em relação ao início do ano de 2012. O nosso planeta ainda pertence ao nível de expiações e de provas. Ele vai de pouquinho e agora a passos bem mais largos, ingressando no outro nível. Qual é o nível? Que começa, novamente eu pergunto, pela letra R, regeneração. Muito bem, regeneração. Com os acontecimentos, como se sucedem, verificamos que ainda há uma mistura nisso aí. Porém, nós vamos avançando. E logo, logo, estaremos, em definitivo, no nível de regeneração. Outro dia, eu estava lendo um livro do Juvani Borges, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E o Juvani nos diz, alargando o meu conhecimento sobre isto, que eu sempre defendia assim: olha, o nível de regeneração começou na época do Renascimento, são 500 anos, 600 anos. Aí o Juvani disse: o nível de regeneração começou com o Cristo. Começou com o Cristo. Quantos anos faz? 2000 e mais alguma coisa. 2000 e mais alguma coisa. Aí a gente se lembra de um filósofo alemão, de grande nomeada, Godofredo Leibniz. E o Leibniz escreveu certo dia uma frase que ficou para a posteridade. Ele disse: a natureza não dá saltos. E a humanidade vai ali, devagarinho, passando de um plano a outro. O que é que nos diz a Bíblia? Porque o nosso planeta, expiações e provas, passando a nível de regeneração, e sem que nós procuremos detalhar muito, vamos nos voltar exclusivamente para a Bíblia, a não ser que vocês aceitem, ao invés de terminar 9 horas, 9:05, lá para as 11 horas. Aí a gente entra em detalhes, porque não foram só os judeus que trataram deste assunto. Vamos ficar com os judeus. Lá entre eles está a Bíblia. A Bíblia, todos sabemos, se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, em Salmos, capítulo 37, eu vou deixar os versículos como atividade para casa, coisa de professor. É o capítulo 37 de Salmos, e os versículos, depois vocês procurem. E na próxima oportunidade que a gente mais uma vez estiver diante de vocês, vai haver a cobrança para acontecer a pontuação. É valendo nota. Lá em Salmos, diz assim: Os malfeitores serão exterminados. Olha aí uma outra palavra, que tem, como toda palavra, mais de um significado. A palavra exterminado, de início, passa a ideia que algo definitivamente deixou de existir, exterminado. Porém, pode ser sob esse aspecto, mas pode ser sob um outro aspecto. E é sob esse outro aspecto que nós vamos tratar a palavra extermínio como se encontra na Bíblia. E a palavra extermínio, ainda mais que a gente sabe que está tratando de assunto que envolve espírito, e espírito é imortal, ele não vai se extinguir naquele sentido de deixar de existir. E lá no Salmo, Salmos diz assim: os malfeitores serão exterminados, mas os que esperarem no Senhor possuirão a terra. Qual é o nosso tema? Bem e paz. Ora, os malfeitores estão praticando o mal. O que é que os espera? A expulsão do nosso planeta. E em relação aos outros? Mas os que esperarem no Senhor, praticando o bem, possuirão a terra. Em Isaías, também no Velho Testamento, capítulo 26, o Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. O Senhor saiu do seu lugar. O que é que lembra isso? Lembra que Deus tem forma humana. O Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Havia um filósofo na Grécia, Teofrasto. O Teofrasto, por sinal, continuador de Aristóteles, o homem era peso, continuador de Aristóteles, o Teofrasto, um dia disse o seguinte: se nós perguntarmos a um besouro, besouro, ô besouro, quem é Deus? Olha o quem é Deus? Isso aí é antropomorfismo, forma humana. E aí o Teofrasto disse: se perguntarmos a um besouro, besouro, quem é Deus? O besouro vai responder: Deus é um besouro grande. Teofrasto. Deus é um besouro grande. Exatamente, por ser um besouro, ele vai compreender Deus como sendo um besouro, porém, com melhores qualidades. É o que está aqui. O Senhor saiu do seu lugar. Compreendia-se Deus como possuindo forma humana, antropomorfismo. E aqui também, castigando. Era natural, na época, que se pensasse, que se defendesse dessa maneira. No Novo Testamento, há outras passagens, mas nós vamos ficar com essas duas, no Velho Testamento. No Novo Testamento, em Lucas, capítulo 21, diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de se suceder. Que coisas têm de se suceder? Guerras, fome, terremotos, maremotos. Quando nós falamos de guerras, quando nós falamos de fome, quando nós falamos de crimes, estamos falando do mal que está sendo praticado. E falando do mal que está sendo praticado, Jesus, que é o autor desta frase, utilizando-se da sua extraordinária acuidade, ele compreendia que o homem terreno iria, praticando o mal, atrair para si guerras, fomes, crimes, os mais diversos. Por isso que ele disse: coisas que terão de se suceder. O próprio homem procurando, porque praticava e pratica o mal. Em Mateus, capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora é o contrário. Antes, guerras, fomes, em virtude da prática do mal, que Jesus previa tranquilamente. Como também tranquilamente ele passou para nós: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse herdarão a terra, nós vamos localizar nos Salmos, lá no capítulo 37. Aí a gente se lembra de um ditado que diz assim: nada há novo debaixo do sol. Isto é uma verdade. Já estou me aproximando para terminar a nossa conversação. O que dizem os livros da codificação quanto aos acontecimentos que se sucederão no nosso planeta? O Livro dos Espíritos, a última pergunta de O Livro dos Espíritos, 1019, muito bem, 1019. Allan Kardec se dirige às entidades do plano espiritual superior. Vocês vejam lá qual é a pergunta, como é a pergunta, e na resposta ele ouve o seguinte: predita foi a transformação da humanidade. Onde encontramos isso? No Velho Testamento. Já no Velho Testamento, a transformação da humanidade. E Kardec, soberbo como sempre, no livro A Gênese, capítulo 18, ele disse assim: são chegados os tempos em que grandes acontecimentos se vão dar. E já estão ocorrendo. Ocorrendo na área da saúde, ocorrendo na área da astronomia, na área da física, na área da informática, só para nós citarmos esses poucos exemplos. E agora, nós nos voltamos para o que estávamos defendendo lá no começo. Aqueles espíritos pertencentes àquele planeta que compõe o sistema da capela, eles foram exterminados, no sentido de expulsos. Eu acho bem interessante, e todos nós igualmente o achamos, Allan Kardec dando para nós a receita de como o Papai do Céu age. Ele se lembra de um batalhão, batalhão militar. Ele diz assim: o comandante, ao observar o mau comportamento de determinados comandados, como é que o comandante procede? Afasta, expulsa aqueles comandados. E, em seguida, substitui aqueles comandados por comandados em melhor situação. Se novamente houver o prosseguimento de comportamentos menos dignos, como vinha acontecendo, ele torna a expulsar. E aí Allan Kardec diz: quando menos se espera, ocorre que o planeta vai ingressando em momentos de paz, em momentos de tranquilidade, a exemplo do comandante que procede à frente do seu batalhão. Linguagem simples, porém de grande profundidade. De grande profundidade. Se nós praticamos o mal, nós vamos lá na frente, não nós que aqui nos encontramos. Nós apenas dizemos nós, no sentido genérico. Se nós praticamos o mal, o que é que nos aguarda? Momentos, dias, anos de aflição. Se nós praticamos o bem, o que é que nos aguarda? A paz interior. Por isso que nós demos ao tema da noite de hoje o título Bem e Paz. A paz é consequência do bem que nós praticamos. É evidente que nós já vivenciamos a paz, mas de que maneira? Num sentido absoluto, não. Quando nós nos voltamos para o mundo de regeneração, o mal ainda está presente? Está. Evangelho segundo o Espiritismo. O mal ainda está presente. O que nós estamos afirmando é que a paz duradoura, a paz permanente, é assunto para quando o nosso planeta já não for mais de regeneração. Aí ele ingressa naquele plano que se chama mundo feliz. Quando o nosso planeta for mundo feliz, que é o quarto nível, aí nós teremos a paz numa gradação permanente. Nós aqui estamos vivendo vivenciando momentos de paz. No entanto, eu, por exemplo, saí de casa mais ou menos às 18 horas. Fui descendo pela Avenida Fernandes Lima, passei 35 minutos para chegar aqui. 35. Aquilo dali já vai deixando a gente... Eita, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso. E de qualquer maneira, mexe com a gente. Há momentos de paz. Porém, a verdadeira paz é assunto para bem depois. A verdadeira paz. Mas nós vamos prosseguir. Todos nós que aqui nos encontramos, tenho absoluta certeza, vamos prosseguir praticando o bem, e a paz aumentará no íntimo de cada um de nós. E aí a humanidade vai vivenciar, em definitivo, primeiramente, o nível de regeneração, e lá na frente, o nível de mundo feliz. O que aconteceu com aquele planeta pertencente à capela está acontecendo com o nosso. E agora, para concluirmos, nos voltamos para Melo Maia. É bem sintomático o que acontece neste centro. Às quartas-feiras, por exemplo, nós contamos com reuniões mediúnicas e muitos espíritos necessitados que se encontram nesta redondeza. O número não é, portanto, pequeno, vêm até ao nosso ambiente e recebem ajudas. E essas ajudas os esclarecem e fazem com que eles partam, sentindo-se dentro deles, vivenciando momentos de paz inicialmente. E Melo Maia, eu estou aqui me lembrando de um soneto, também só sei esse, de quem, qual foi o autor? Leopoldo Machado. Mas você ouviu Leopoldo Machado na Federação. Desse tamanho. Forte, forte, um gigante. E eu, possivelmente 40 anos, eu olhando assim. Quando o Leopoldo entrou, 42, eu estava com 5 anos, 42. Olha, porque eu conheci o Leopoldo, aí eu olhava para trás, lá vem o Leopoldo, todo mundo queria ver o Leopoldo, lá vem o Leopoldo, eu olhando para trás e conheci o Leopoldo. E o Leopoldo escreveu este soneto, Luta e Confia, que eu vou dedicar ao Melo Maia Espírito e ao Melo Maia Centro Espírita. Eu me lembrei desse soneto agora. Vocês rezem aí para dar tudo certo. E Leopoldo escreveu o seu soneto transmitindo para nós o seguinte: ama, trabalha e crê, sem sobressalto. Contrito em Deus o coração e a mente. Avança forte e firme para a frente. Ascende firme e forte para o alto. Nada de te mostrares triste e farto. De fé no grande Deus onipotente. Forças para avançares sempre à frente e luz para subires bem mais alto. Mesmo por entre cardos e entre brasas, a bondade e o saber sejam-te as asas para a tua ascensão definitiva. Sem visões de saber e de pureza, a vida não tem glória nem beleza, nem é vida que valha que se viva. Obrigado, Melo Maia. Tenho certeza, como você, se juntou a todo mundo aqui e me ajudou a recitar esta poesia de Leopoldo Machado. Muito obrigado.